4.6 da Sahara 2.100, já ajuste na 0.5, autorizada a final de 2.100, já ajuste na 0.5, ataque estabilizado. Boa noite, 6224, Chanel, Chanel, Chanel. Número 24 da noite, acione identificação, autorizado a chegada à tarde, você para o nível 130. Controle Salvador Azul 4235, final estabilizado. Atenção, 5 Chanel, torre 1895. Torre 1895, Azul 4235, boa noite. Boa noite. Torre Salvador Azul 4235, final, procedimento LS Zulu, pista 28, estabilizado. Torre 4235, continua aproximação, reporte visual, foco, pista molhada, escorregadinho, chuva leve, ajuste no 015. Ciente, Azul 4235, reporte visual. Visual, Azul 4235. Azul 4235, autorizado, pouso, pista 28, vento 1,800 graus, 132. Autorizado, pouso, pista 28, Azul 4235. Quatro no seu chegado. Porta 235, sala 38, libera a esquerda, chame sua lona, 219. Libera a esquerda, 219, azul 4235, boa noite. 1970, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada a cara e descer para o nível 130. Chegada a cara e descer 130, boa noite, acione. Machado cravado, tempo estimado de 600 pés, pista molhada e escorregadia. E o vento? Vento 180 graus, 1-0, nós. Reportar avistando. Vou direto o ZAN, para 3.000 pés, o ajuste no 0.5. Direto o ZAN para 3.000, no 0.5, no 0.5. Reduz 4, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.5, reduza para 2.309. 4.000 pés. 4.000 com 1.500, 230 mais. Vento 1, 80 graus, 0.9, nós. Livre pouso, pica 2.8, 1.246. 246, solo 43, libera a esquerda, mantém em sinal, fechando o solo. 121, décima 9. 129. Televisão LF com o 170. 170, chama a torre. 1895. 1895, boa. 5972, desce para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LF Zulu, repasse estabilizado. 2000, autorizado o final do LF Zulu, tudo vai saber. Estamos a 3 milhas do Gastel. 1170, continua a aproximação, reporte visual, teste teto estimado de 1010, ajuste 1015, informa pista molhada, escorregadia. Gente, vou no 170, 1015. Visual. 1170, autorizado pouso em pista 28, vento 180 graus, 13 nós. Autorizado pouso na 28, voo 1170. Já atingiu 130, 130. 170 reautorizado, nível 050. Descendo ao 050, bom 970. 170, sala 47, libere a esquerda, chame o sol 1219. 219, liberando a esquerda, bom 170. Cruzamento, curva direita para 050, limite ao localizador, limite até 2006. 070, limite ao pelo Loki, descendo a 2000 pés, 4 pés, 2000. Mano, desce a 4000, hein? Pelo menos 4 já autorizado, agora 2000 pés. 2000 pés, 2000. no 627, pode correr à esquerda? 224 para o localizador esquerda, para 320, repasse estabilizado. 320, chama na estrada. Boa noite. 5972, na final, basta agora. 5972, boa noite, teto estimado 1000 pés, reporte segundo visual, informa chuva moderada, pista molhada, escorregadia. Ajuste no 015, vento para cheque 180 graus, 119. 5972, gente, comandante visual. Eu já vi os 4 torres 1 no 8 9 5. Boa noite, mantenha o ponto de espera. Alô, Raul, 219, obrigado. Xenem 6224, autorizado. Correção, reporte visual 6224. Visual da presença 6224. 6224, autorizado. Corpo pista 28, vento 180 graus, 12 nós, pista molhada e escorregadia. Assistente, autorizado. Pouso pista 2, 6224. Rogério, minha 3-1-3, afirma, autorizado, olha, minha 3-1-3. Solo 5 milha, libere a esquerda, mantente da alfa, chame solo, 1.200 do Shimano 9. Espera, mantente da alfa, 2.900 do Estado. Após o Bravo do Lueco, acione identificação, autorizada a chegada a CAP, desça para o nível 120. Autorizado decolagem, pista 28, vento 190 graus, 90 nós. Decolagem, pista 28, chinelo 63, 13. 18, lado 5, Mato Grosso, gol 8, 1970. Salvador, muito boa noite, gol 970, máquina estabilizada, baixa travada. Puxa, na minha 303, decolado em 57, controle 119, decimal 8. 198, 6313, boa. 1970, continue a aproximação, tráfego, último tráfego pousou, avistou a 800 pés, reposto com o visual, informa pista molhada e escorregadia. Ajuste 1015, vento para cheque, 190 graus, 119. 110 com 11, confirma? 1015, ajuste. 1015, 110 com 11, com 1015, grato. Ajuste 1015, vento 190 graus, 119. 190 com 11, vento, grato, gol 970. Gona 970, autorizado, pouso, pista 28, vento 190 graus, 119. Desde o pouso, Gona 970. Luna 970, Solos 0000, libere a esquerda, chame Sol Luna 2129. 319, libere a esquerda, vamos acessar, galera. Chilômetro 313, informa o tráfego 2 horas, 25 milhas, rumo nordeste, cruzou 160, destinatão 120, Patatalho 12. É, 313, ciente, não tem no esquerda nem no visual. Chilômetro Bravo Zuluek, informa o tráfego 11 horas, 24 milhas, rumo sul, cruzou 080, até uma centena restrita, 2720. 6313, solicita por Antimonte, vai por gentileza. Tinha dado uma tentativa, 6313. Gente, é uma teleda. O 6313, necessita pro 220 para evitar informações. 6313. Gente, obrigado. Controle, só 320, até boa noite. Tem a informação. Oceano, se escuta. Controle, 318, boa noite. Acione identificação, autorizada a chegada a cara, deixa para o nível 130. É o 330, na cara. Chinelo 6113, mantém uma centena e após desvio, vai para base. Gente, após desvio, ainda mantém uma centena, Chinelo 6113. Romeu Bravo do Eco, tráfego superado, deixa para o nível 050. Deixa para o 050, Bravo do Eco. Romeu Bravo no Eco, tem condição de manter essa velocidade até próximo de Cares? Acima aqui do Bravo no Eco. A gente mantém, a deixa para 2.000 pés, o ajuste no 0.5, está autorizado a final do ILS Zulu, que está 2.8, reparto estabilizado. Mantendo a velocidade, 2.000 pés, no 0.5, estabilizado, ILS Zulu 2.8, encontrarei estabilizado do Eco. 3.178, deixa para 2.050. Desce ao 0.50, 3.178. Chamando a 3.13, chamando em si, 1.125, décima 1. 1.25, 1.63, 1.3, correto. 1.2. Salvador. Boa noite, está 3305. Já próximo, ponto de serra da 28. Reporta pronto. Ponto 605, autorizado, leado, crepe 28. Vento 200 graus, 8 anos. A linha decola 28, está 3305. Cruzando pelo 060-0550, 3178. 3178, tráfego 12 horas, 8 milhas, cruzando 3 milhas, siga para 2 mil pés, é um Papa Charlie 1-2, 180 nós de ground speed, reduza a velocidade para evitar vetores, descida autorizada até 3 mil pés, aguarde a autorização da final do procedimento. Está 3 mil pés. Confirmando, nós vamos descer até 3 mil pés. Mateus 050. 3178. Esse mantém a 3 mil pés. Tráfego que o precede. Cruzou agora 2.700 em descida. A 7 milhas à sua frente, reduzido. Reduz a velocidade para evitar eventual vetor ou órbita. 3178. Desça e mantém o nível de voo 0620, via chegada e pitch, ajuste o altímetro no 0.5. Controle Salvador, está 3305, decolado, Aron, estava mantendo pro até 2.500. 3305, contato radar na decolagem, via saída Aron, vigilância. Aron, a saída, TAM 3305. Salvador, muito boa noite, Azul 4980, ponto espera da 28. Azul 4980, autorizado, alinhado e decolar pista 28, vento 200 graus, 109. Autorizado, alinhado e decolar, 28, Azul 4980. Controle Salvador, Bravo do Eco, estabilizou o localizador, da 28. Bravo do Eco, chama a torre de controle, 1-8, decimal 95. 1895, boa noite. Salvador, Papa Romeu, Bravo do Leco, estabilizado no localizador do 28. Bravo, Zulu Eco, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso, pista 28 e forma o estado. Reportaria de plano, tem um teto estimado? A última aeronave vistou em torno de 1000 pés, ok? Estamos com a chuva leve aqui na vez. Certo aí, reportaria de plano, Zulu Eco. Inicia a rolagem, Azul 4980. Change. São 3305, teste de favor, Aron. Negativo, está realizando a saída, Aron. Está 3305. Gente. São 3178, desça para 2 mil pés, reduz a velocidade para a aproximação, informe como estabilizar. Está interceptando o localizador agora, 3178, 609. Gente, chame a torre frequência 118 decimal 95. Agora voando Aron, então 3305. Gente. Azul 4980, decola azul 8, controle 119, decimal 8. Controle 198, 4980. Obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Azul 4980, Aron Aru. Azul 4980, contato radar de decolagem, sul para nível 350, via saída Aron. Sobe via saída Aron, 4980, 350. Autorizado já curva direita? Autorizado. Curva direita, 4980. Corretor 3178. Fechou a aproximação e informe a vistão aguardando a autorização de pouso. 3178. Uma aeronave 3 milhas na frente, esse é o meu tráfego, 3178? Eu acho, tem a aeronave na sua frente, o tráfego está mais lento, ele está com 100 milhas, ele tem as largas instruções. Eu não vou ter condições para seguir, ele está 2 milhas e meia na minha frente. Ok, gente, as largas instruções de abandonar a aproximação. Está no Bravo do Leco. Mantém proa em altitude, subindo para 2.3178, chama o controle novamente, frequência 1.9.8. Certinho, para 2.000 pés, aqui o tráfego está aqui aos pés da sua frente, separado em altitude, suba 2.000 e chama o controle 19.8. Patrulha Itália 3178, arremeteu nosso escudo. Entre 1178, mantém a proa 4 metais aguardando a doutoração para o novo sequenciamento. Só para informação, o tráfego na minha frente ficou 2 milhas na minha proa. Gente. Contra 3305, sobre o restrito, para nível de voo 310. 310 restrito, está 3305. Contra 3305, da presente voo Romeu Fox 018, e chame Recife em 2085, até 2585. Da presente, Romeu Fox 018. Chama Centro Recife 1-2685, alternando 2545, Cortejo 03305. 3178, tudo para 4 mil pés. Estou subindo para 4.3178. Bravo Zulu Eco, no solo aos 2-1, do livro à esquerda, chama solo 1-2-1, no decimal 9, antes do ataque solar. Vamos livrar na última, vamos para o táxi pela pista, livra na última interseção, e ao livrar na Charlie, chama 1219, chama. Vamos livrar na Charlie 219, obrigado, para a flor. Pode fazer o Salvador. Vai tomar a flor 210, limitado a radial 800 Salvador, até 3178. Uma 723, desça para 2010, ajuste 1-0, 1-5. 2010, desça, desça. 3178, curva à esquerda para o A1-60. 1-60, 3178. Tower 1, boa noite, Tower 2513, to Jenny Clark Tower 160, that is the crossing to be shipping back. Edgar 2513, stop again, descend to Tower 070. Tower 2513. Azul 4980, sub R3, para nível de voo 310. Restrito 310, 4980. Tem 3178 com via esquerda proa 1110, limite desta proa radial 140 de Salvador. Proa 110, 3178. Proa 723, autorizado ILS Zulu, pista 28, forma quanto estabilizado. Tem autorizado, ele é sobre o espaço estabilizado, vou fazer 2-3. Azul 4980, chame Recife 2685 ao termo 25.45. 2685-2545, azul 4980, boa noite. Boa noite.